RTL Web, a sua estação radiofónica na internet. Amor sem fim, eu vou voltar. Férias em Portugal, esse é o meu país. Sonhos eu vou buscar. Um jardim em flor à beira-mar, pelo Tejo Azul vamos entrar. E a Torre de Belém vem nos saudar. Vem, vem ver Lisboa despertar. No Rocio o dia começar. Em São Jorge ver o sol brilhar. E quando a noite vem, a fama quer cantar. Lisboa vai sonhar. Férias em Portugal, quem quer comigo vir? Ao meu jardim de amor sem fim eu vou voltar. Férias em Portugal, esse é meu país. Amor, recordações. Em Coimbra ouvir velhas canções. Capas negras vestem ilusões. Castelos de história e tradições. Rio Douro e o Porto mais além. Nas aldeias tudo sabe bem. No Algarve amores de sol e de verões não cabe em mil canções. Férias em Portugal, quem quer comigo vir? Ao meu jardim de amor sem fim eu vou voltar. Férias em Portugal, esse é meu país. Sonhos eu vou buscar. Férias em Portugal, quem quer comigo vir? Ao meu jardim de amor sem fim eu vou voltar. Férias em Portugal, quem quer comigo vir? Ao meu jardim de amor sem fim eu vou voltar. Férias em Portugal, quem quer comigo ir? Ao meu jardim de amor sem fim. Já não lembro. Sei que das flores nasceu. Mito, voz de um país. De criança eu sempre quis te conhecer, Amália. Na tristeza dos teus olhos, no ombro teu chale apertar.

um craveiro no mago portava. Cheira bem, cheira Lisboa, uma rosa florina tapava. Cheira bem, cheira Lisboa, da fragata que se ergue na proa, a varina que teme passar. Cheiram bem porque são de Lisboa, Lisboa tem cheiro de flores e de mar. Antena Web, a sua estação radiofónica na internet. Antena Web.

Muito obrigado. Obrigado mesmo. Como é gostoso a gente poder cantar a vida, principalmente quando ela nos oferece aquilo que nós mais amamos. Que bela vida. A sua terrinha e pensa que bela vida, parte em busca de um sonho, alegria. E pensa que bela vida, na euforia de partir para um mundo novo. Só pensa que bela vida, pois distante junto a outros do seu povo, canta canções para a terra recordar. Que bela saudades do seu mar. Pensa que bela vida, quando anoitece percebe estar sozinho. E pensa que bela vida, chora baixinho e recorda no instante que deixou tudo para ser um imigrante. Antena Web, a loucurofonia à distância de um clique. Sintoniza-te. Foi lá que eu nasci, não pude.

cada esquina eu vejo um olhar perdido de um irmão, em busca do mesmo bem, nessa direção caminhando bem. É meu desejo ver aumentando sempre essa procissão, para que todos cantem na mesma voz essa oração. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Ay la sirigosa, la bella, bella moza. Ay la sirigosa, la quiero ver bailar. Ay la sirigosa, la bella, bella moza. Ay la sirigosa, la quiero ver bailar. Se vinieren los musos del otro lugar, échese la pierna y búguese la char. Se vinieren los musos del otro lugar, échese la pierna y búguese la char. Ay la sirigosa, la bella, bella moza. Ay la sirigosa, la quiero ver bailar. Ay la sirigosa, la bella, bella moza. Ay la sirigosa, la quiero ver bailar. Arreta talla Pedro, va llega tan casual. Angara vitare, pues angara vitare. Arreta talla Pedro, va llega tan casual. Angara vitare, pues angara vitare. Llega hasta Casablanca.